Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço, aço, aço, aço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. Why?